A levantar a sua voz e agradecer ao Senhor e a expressar seus motivos de gratidão e a deixar o Espírito Santo fluir através de você enquanto levanta louvor e gratidão ao Senhor. Quero te agradecer por esta semana, Senhor, de vida, de saúde, de sustento, de graça, livramentos, provisão do Senhor. Levante a sua voz e diga a Ele os seus motivos. Senhor, e trazer à memória tantas bênçãos, tantas realizações, o crescimento da igreja nas vidas, oh Senhor, a nossa casa, o sustento diário, nada tem nos faltado, e nós reconhecemos a cada manhã que é a tua fidelidade, Deus. Nós não merecemos, mas o teu amor e a tua fidelidade, o teu, oh Deus, como tu és maravilhoso. Nós queremos nessa noite exaltar o teu nome, declarar isso e reconhecer que o Senhor tem sido fiel com cada um de nós, e nós temos motivos de louvar o teu nome, comemorar. Oh Deus, nos abençoa, Senhor, continua conosco, toca na vida de cada um de nós, Deus, que nós possamos continuar contando os anos na tua presença e desfrutando disso. Aleluia, Senhor. Da vida em igreja, do teu Espírito nos direcionando e aproveitando, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos assim, Senhor, continuar sendo fiéis a Ti e tendo um coração grato, um coração voluntário, um coração, amém, que deseja, Senhor, contribuir e realizar a Tua obra. Que haja sempre a alegria e a disposição no coração de cada um de nós. Porque o Senhor ama a esse que dá com alegria, que contribui, que participa, que não só financeiramente, mas em tudo, Senhor, possamos nos entregar diante do Senhor como ofertas vivas para o louvor da Tua glória. E é isso que fazemos aqui nessa noite. Louvado seja o Teu nome. Eu queria que você aplaudisse nosso Senhor Jesus, porque Ele é bom e tem sido fiel. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, reconhecemos isso. E damos todo louvor, toda glória, toda honra ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Antes de passarmos a palavra, pastor Jeremias, eu ainda quero cantar uma música. Eu quero iniciar essa semana de celebração. com os irmãos que estão aqui, com os convidados, nossos visitantes. E eu quero declarar no início dessa celebração que nós temos muitos motivos de gratidão, muitos motivos. Hoje, para nós, é um motivo de gratidão o pastor Jeremias estar aqui. Há 22 anos atrás, ele nos casou, e 22 anos depois, nós estamos aqui com os frutos, com os filhos, com os discípulos, com a igreja. E eu quero declarar, irmãos, de todo o meu coração, nesses 9 anos, a Dani tem ideia, o Azaf tem ideia, mas quem sabe mesmo é o Senhor, nosso Pai. Quantas vezes que o inimigo veio para tentar destruir. Eu não estou dizendo de coisinhas que aconteceram e desanimaram. Irmão, eu estou falando, vários irmãos líderes, vários irmãos podem enumerar uma série de coisas que o inimigo veio para arrebentar, destruir. Não quero vocês aqui, não quero essa igreja nesse lugar, não quero. Em todas as lutas, o Senhor nos aperfeiçoou, o Senhor nos ensinou, o Senhor nos livrou e o Senhor tem nos dado um desafio de perseverança. Já teve vezes do inimigo dizer claramente: você canta, você toca, você prega, mas você não sabe ser pastor de igreja. E, irmão, dias assim, essa música que nós cantamos no início, como posso agradecer? Cada dia que eu vivi, as misericórdias do Senhor vieram sobre mim. Ela é literal na nossa vida aqui, irmão. E em todas as vezes o Senhor falou comigo: lembra que eu estou com você. Lembra que fui eu quem te pus aqui. Lembra que fui eu quem te dei o que você está cuidando. E lembra que você vai ter que perseverar o tempo todo. E nós estamos celebrando 9 anos de perseverança e vitórias. Perseverança e vitória. Eu imagino que lá para os 20 anos de igreja nós vamos estar um pouco mais amadurecidos, consolidados, mais estruturados. Por enquanto nós somos uma criança de 9 anos, mas nós temos motivos de alegria. E no meio de uma dessas lutas, o Senhor me fez cantar essa música. E essa música, eu nunca tinha cantado essa música. Na verdade, eu já até ministrei com a Ludmilla essa música, mas nesses dias o Senhor me fez cantar essa música. Eu quero cantar com os irmãos e nós vamos adorar o Senhor com essa letra. E quando o Senhor me mandou cantar essa música, ela realmente fez todo sentido para mim, irmão. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Gente boa, boa noite e a paz do nosso amado Salvador Jesus, amém? Da minha parte eu já ia embora, estou cheio de graça, de bênção, de alegria, emocionado, confortado. Obrigado, Esther, obrigado, G8, pela expressão tão especial, vocês não têm ideia, viu? Obrigado. Obrigado, pastor Sóstenes e pastora Dani, Daniela, tia Dani. Ei, menina querida, muito obrigado, hein, vocês dois. por me dar esse privilégio de participar do movimento de Deus em Belo Horizonte aqui com os irmãos. Isso é um privilégio enorme, não é? Do que o Senhor anda movendo aqui por intermédio de vocês. De coração agradeço. Agradeço mesmo, gente. Que Deus faça prosperar, pastor Santos. Prosperar. O que nunca você imaginou que pudesse acontecer, que o Senhor lhe acrescente isso assim. Mas de uma maneira que o tempo da provação não se comparará. Aquelas coisas que a gente dança na rua sozinho de alegria, ninguém está entendendo o que está acontecendo, só nossa alma sabe. Que Deus abençoe e abençoe os irmãos queridos, a igreja muito amada, as ovelhas queridas desse pastoreio. Louvado seja Deus. Então, vai, essas máquinas vão falar, minha filha? Ou não? Aí, gente, acho que... Então, vocês têm uma foto aí da nossa família. Essa mulher linda que está aí do meu lado é Cláudia. Claudinha Maria mandou um beijo aí para vocês. Uma ovelha nossa. Está se casando hoje, muito amiga dela, de muitos anos. E alguém tinha que representar lá essa turma. Você nem acredita que essa mulher linda desse jeito, faz 50 anos, essa semana agora, é uma coisa maravilhosa, não é? Ali do lado dela, Rúbia. Ali do lado de Rúbia, o Ciro, que chegou aí também. É o caçula dos homens, está ali. Ali do lado meu, esquerdo, Jeremias Júnior. E ali o Lucas Davi. Claudinha e eu estamos casados há 12 anos e temos essa multidão de filhos. Eu quero agradecer a todos aqueles que, em dias tão difíceis, oraram por nós. Quando Ana Maria, mãe dos três rapazes, veio a falecer vítima de um câncer, e tanta gente nos carregou com suas orações, inclusive gente que está aqui presente. Muito obrigado de todo o meu coração. Essa família misturada, que Deus, na sua graça, tem nos dado assim a alegria de caminharmos juntos. Um dia desse, pregando aí num encontro de casais, Claudinha falava... E ela disse assim: eu acho que os anjos que tomaram conta da gente naqueles primeiros 6 anos, eles estão em algum spa celestial recuperando do estresse que nós causamos nele. E viramos uma família, louvado seja Deus. E então, esse ano, oficialmente, fui promovido a sogro. Eu tenho ainda mais 2 noras que vão se casar, mas oficialmente eu fui promovido a sogro aí pela Gisele. Se casou com Jeremias Júnior, e ela me chama o sogro. Esses dias eu falei: menina, que conversa é essa? O sogro. Ela disse: porque Jeremias é meu marido, o pastor é em outro lugar, na família é o sogro. Pronto, resolvido. Ok, gente, vamos andando. Ali na saída você tem com o Heloísa uns DVDs, tem uns CDs também. Tem esse livro que eu escrevi, Quando as Coisas Vão de Mal a Pior, nos dias assim de grandes tensões na nossa história. Se quiser curtir lá o Facebook, aproveite. Depois eu falo disso. Aqui. Ô, gente, uma igreja é uma família, não é? E como é que você está vendo essa família e a sua família? É claro que nós, os pastores, temos outro olhar. Nós sempre achamos a família muito bonita. É igual pai e mãe. Pai e mãe sempre acham a família muito bonita. E ai de quem pôr defeito. É ou não é? Nós sempre estamos felizes com a família, mesmo ela precisando da calibragem. Nossa família é a melhor do mundo, louvado seja Deus. Mas eu não sei se você está assim com esses olhos arregalados com a sua família. Ou talvez você está vendo sua família assim, com medo, o medo entra na alma da gente sem a gente convidar, é ou não é? De vez em quando a gente fica com medo, será que eu vou arrumar um emprego? Será que eu vou dar conta de ter dinheiro para viajar? Será que eu vou ter filhos, quem casou? Será que eu vou ver meus netos? Meu Deus, será que nós vamos comprar o prédio? O medo de vez em quando entra no coração da gente. Um tempo atrás, há muitos anos, uma senhora que tinha 4 filhas lá na nossa igreja, chegou e me disse assim: Pastor Jeremias, o senhor precisa mandar fazer uma vitrine aqui na oitava, uma vitrine bonita. Eu disse: não estou entendendo. Ela disse: eu tenho 4 filhas com mais de 20 anos, nenhuma namora. O senhor precisa fazer uma vitrine que eu preciso casar essas meninas todas. Aí o senhor põe elas lá. E vamos, casa-se. Casou todo mundo sem a vitrine. Louvado seja Deus. Amém? Deus é bom. Às vezes a gente está com medo. Está aqui e está com medo. Às vezes olhando a família da gente. A gente tem medo quando vai buscar um exame, que o médico pediu, ainda mais esses exames complicados. Tomografia. A gente já vai assim tremendo, não é não? O medo entra no nosso coração. Por isso que o salmista escreveu assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, ainda assim eu confiarei. E se um exército se acampar contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Mas de vez em quando o medo chega. É ou não é? Quem já teve medo aí essa semana? Levanta a moça. Essa semana, sim. Não é? Ou então você está desse jeito assim, ó, cheio de dúvidas e perguntas. Quem é casal, casado aqui? Ou quem é casado, o marido, a mulher não está aqui? Levanta a mão. É claro que naqueles dias tensos, ninguém fala isso um com o outro, mas de vez em quando pensa assim: meu Deus, onde é que eu amarrei minha égua? Meu Deus do céu, será que eu casei com a pessoa certa? Ainda bem que ninguém lê pensamento, senão a Terceira Guerra Mundial estouraria, não é verdade? Para que eu vim para esse lugar? E as perguntas que a gente tem sobre a Bíblia? Quase de vez em quando alguém pergunta para você: quem foi a mulher de Caim? E um homem do sertão, um dia o cara perguntou: quem foi a mulher de Caim? E ele falou: moço, eu não tenho que me importar com a mulher de ninguém, eu tenho que cuidar da minha. Todo mundo fica olhando a mulher dos outros, arruma problema. Então, respondeu fácil, mas há umas que não tem jeito de responder, não é? E ninguém precisa de todas as respostas para viver, irmãos. Ninguém. Viver pela fé, aliás, é conviver com muitas perguntas sem respostas. É conviver com muita coisa que nós não vamos saber nunca. E nem precisamos de saber. Aliás, todo mundo para viver tem que dar passos de fé. Senão, nem comer fora a gente come. Porque a gente não sabe se o cozinheiro lavou a mão, é problema, não é? Mas a gente vai caminhando pela vida assim, até sobre a família. Ou será que você está assim? Desanimou, geral. De vez em quando a gente desanima. Quem aqui já falou assim: cansei? Levanta a mão. Cansei de tudo, cansei de estudar, cansei de levantar cedo, acordar de madrugada, negócio de pôr culto, toda semana. Ô Ciro, eu vou contar, tá bom? O Ciro, assim, era galerão, e ele então foi numa festa da igreja, e eu falei, já tinha 18 anos, falei: ó, 11 horas aqui em casa. E ele falou assim: eu nem vou, pai, as festas da igreja começam meia-noite, se eu chegar lá 11 horas, eu sou o primeiro, eu nem vou. Naquele tempo a gente tinha o escola bíblica às 9 e o culto às 10h30. Hoje a gente tem culto às 7, 9, 11, é quase o dia inteiro. Então, eu falei: não interessa. Na hora que você chegar, você vai amanhã cedo, vai para a escola bíblica. 8h20 eu estou te chamando. Ô gente, e naquele domingo de manhã chovia uma chuva fina e um frio em Belo Horizonte. Eu acho que ele chegou lá pela 1h30, 2 horas da manhã, eu fui lá, sacudi ele, falei: vambora, Ciro, vambora, escola dominical. Aí ele acordou assim, ó, embrulhado, sentou, olho fechado, e me perguntou assim: responde aí, paizão, Se você nunca pensou assim num dia domingo, eu só vou naquela igreja porque eu sou o pastor daquela igreja, senão eu não ia lá de jeito nenhum. Aí eu empurrei e falei, vai dormir sem vergonha. Isso é uma pergunta que se faz para um pastor, porque naquela manhã, gente, eu tinha pensado assim, se eu não fosse o pastor dessa igreja, eu ia ficar aqui agarrado com minha mulher o dia inteiro. Eu não ia lá de jeito nenhum. Mas de vez em quando a gente fica assim, desanimei com a igreja, não quero ajudar mais, não vou mais, cansei de mim. Não aguento mais. Todo dia trabalhar nesse lugar, todo dia. Ah, não, Deus me livre. E os crentes gostaram de uma frase que eles deviam tirar da boca deles. Ninguém merece. Ou será que você está assim? Sobrecarregado. Está igual essa formiga, assim, ó, tudo. Tem gente que é um ímã na família. Todo problema eles ligam para você, tudo. Quem é o ímã aqui? Levanta a mão. Quem é o ímã? Tudo. Faltou dinheiro, eles ligam para quem? Você. Precisa levar alguém na consulta, eles ligam para quem? Você. Ah, não tem fundo na minha conta, você podia me ajudar. Quem é? Você, seu primo do nono grau, mora na China. Engravida uma moça da Índia, para quem que eles telefonam? Você não aguenta mais. Agora presta atenção às mães. Cadê as mães aqui? Levanta a mão, deixa eu ver as mães aqui. Olha, sexta-feira, às vezes a gente faz lanche fora. Mas geralmente é sábado ou domingo. Sexta-feira saiu do culto, chega em casa, quem vai fazer o lanche? Mamãe. E o resto da galera? Um vai para a televisão, o outro vai atualizar o Facebook, o outro vai aqui. E o seguinte, hoje foi um dia tenso. Então, está tudo para lavar lá, porque a ajudante também não foi. E não tem máquina de lavar louça. Aí você começa a lavar aquilo conversando sozinho. Aí você vai lavando aqueles copos e falando com você mesmo. Aí você começa a xingar a sua filha. Esse povo parece aleijado. Ninguém lava um copo. Eles acham que esses copos lavam sozinho. Aí você começa a ficar dramática. E dizendo assim, eles acham que eu não preciso, que eu não queria também estar no computador, estar atualizando meu Facebook, não. Eles acham que é só eles que merecem. Quer ver? Pensa você consigo mesmo. Daqui a pouco eles gritam, está pronto, mãe! Você não acabou de pensar, eles gritaram. Está pronto, mãe! Aí você fica mais dramático ainda e começa a ficar assim, macabra. Começa a falar com você mesmo assim, também, o dia que eu morrer... Se eu estiver naquele caixão, se estiver tudo chorando, eu vou sentar e falar, vocês que me mataram. Quem já teve uma conversa mais ou menos parecida assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Uma conversa assim parecida, mais ou menos. Ô irmã, ô irmão, ô irmão. Você só fez comida. Você não adorou. Porque Jesus falou na sua palavra, através do apóstolo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça sem murmuração, faça para a glória de Deus, fazei tudo sem murmuração nem contenda. Mas que de vez em quando a gente fica sobrecarregado, a gente não dá conta. Ô irmão, quem torce para o galo aqui? Ô irmão, no final daquela Libertadores, a gente dava conta, não, irmão. Pênalti aos 47 minutos, a irmã liga, pastor, irmã, agora não dá não, agora, mais tarde, irmão, mais tarde, agora não dá não, irmã, mais tarde a gente ora, agora não dá não. De vez em quando a gente fica assim, sem dar conta, né, meu filho? Ou será que você está assim, assustadíssimo? É tanta coisa que acontece na vida que a gente assusta demais. Gente, eu estou batendo na porta, na porta, na porta, na porta. Não tem porta que abre, meu Deus do céu. Ou talvez você está assim, com um pouquinho de esperança. Seus olhos começaram a brilhar, que talvez Deus vai criar um fato novo para a sua vida. Então, quem é ele? O pregador. Quem é ele? Quem é ele aí? Não, quem é ele? Esse aí, quem é ele? Qual burro? Burro do Shrek, não é qualquer burro não. No Shrek é tudo o contrário. A moça linda vira uma ogra. O galã é um ogro que gosta da lama, que arrota e peida em público. E o mais inteligente do filme? O pregador. Porque ele é que saca a vida. No filme do Shrek, quem ensina a vida é o burro. Então não é qualquer burro, é o burro do Shrek. Então, quando vocês olharem o filme, vai perceber que é ele que dá as coordenadas da vida. Então, busque novas mudanças. Então, nós vamos dar uma olhadinha no que é que Jesus faz numa igreja, numa família. Vamos lá? Vamos ler a Escritura. Lê comigo aí, é Lucas 7, de 11 a 17. Vamos juntos? Um, dois e... Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, iam com ele os seus discípulos, numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, dono da palavra e dono da vida, obrigado por essa igreja querida, que o Senhor tem usado tanto, tanto para consolar corações, restaurar vidas. Abençoe as famílias aqui representadas, Senhor, e abre tua palavra para que ela penetre no mais íntimo de nossa alma, naquelas emoções e sentimentos que a gente não consegue entender, não consegue repartir, mas que o Senhor dá conta de olhar e consolar e fortalecer a gente. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Esse texto, gente, é um texto que me emociona muito. Algumas coisas só Lucas relata. Essa história só tem no Evangelho de Lucas. Também só lá que tem a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola dos dois filhos perdidos, chamada parábola do filho pródigo, um filho perdido fora de casa, um filho perdido dentro de casa. Essa história me emociona porque Jesus só foi a essa vila por causa de uma família, e uma família pequena. O marido já morreu, só tinha mãe e um filho único. Jesus só foi a Naim por causa dessa família. Outra coisa, outro aspecto desse texto, é que Jesus chegou perto da mulher, e a Bíblia diz assim: compadecido, disse: não chores. Como? Morreu o único filho e fala para a mulher não chorar? Como é que o Senhor chorou, sabendo que ia ressuscitar Lázaro dentro de 2 minutos? Por que que o Senhor pode e nós não podemos? Interessante. Outra coisa é que o defunto naquele tempo era carregado na mão, e o defunto ia numa maca. Esse esquife era uma maca aberta, amarrava aqui um lençol, um lenço na cabeça do cidadão, e embrulhava ele e ia carregando. Nós estamos tão acostumados com a Bíblia que a gente não toma um susto. Aqui em Belo Horizonte carrega os defuntos no carro, Quem já foi ou já teve numa cidade que o defunto é levado na mão dos amigos e dos parentes? Alguém já viu isso aqui, não? Pois é. Alguém já viu? Então. Agora imagine, está levando o defunto aqui para enterrar? Os defuntos eram colocados fora da vila. O cemitério não podia ser dentro da cidade, senão ela ficava contaminada. Era o sinal de que ela ficava imunda aos olhos do Senhor. Então ela tinha que ser fora, e por isso que chegando à porta. Agora imagine, vai saindo aí um defunto, gente. E Jesus era um rabino, que Jesus, se ele entrasse aqui, ninguém saberia quem era ele. Ele vestia como todo mundo da idade dele, era costume, os jovens da idade de Jesus, de 30 anos, todos eles usavam barba. Se Jesus entrasse aqui, nós nem saberíamos quem era ele. Sentaria aí antes dele ficar famoso, sentaria aí no meio da gente, e a gente nem saberia que ele esteve aqui. Agora imagine que o defunto vai lá, e o nosso pastor Sóstenes para o defunto e diz assim: ô Zé, levanta. Eu tinha um amigo que saiu do seminário comigo e foi pastor na mesma época que o Marquinho falou aí. Ele foi inclusive pastor do Marquinho, pastor Adelson, Monte Alto. Nós éramos jovens aí com nossos 24 anos de idade e nós fomos fazer um sepultamento. E eu estou vendo ele assim no ouvido do defunto. Aí eu falei com ele: o que está acontecendo? Ele falou: eu estou falando com ele. Levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. Levanta. Eu falei: o que você está fazendo? Ele falou: estou treinando. Uma hora dessa dá certo, o cara levanta mesmo. Então eu tenho que ir treinando. Não é? Até onde eu sei, nunca levantou com nós dois. Não é? Então, irmãos, aí Jesus o restituiu à sua mãe. E o povo disse assim: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Tem 400 anos que não acontece nada em Israel. Nada. O último profeta que tem lembrança foi quando o templo foi restaurado, nos dias de Esdras e Neemias. Tem 400 anos que jamais se levantou alguém que o povo dizia assim: Deus, de novo, se lembrou de nós. Uma ressurreição tem mais de 2000 anos, que tem uma história de Elias, que era o mais famoso que Eliseu, e agora está acontecendo de novo, só pode ser Deus. E diz que a fama se espalhou por todo lugar. Bem, dessa história tão bonita, eu quero rapidamente fazer algumas aplicações para a nossa vida. Aguenta aí, são 9h35, o culto acaba às 10, não é isso, pastor? De 10 para frente, o pastor falou 10 para frente, vocês estão comigo na vigília, aleluia, não é? Mas eu sou pastor de igreja há muito tempo, gente, eu sei que quando dá uma hora, os crentes saem tudo do ar, quando eles acham que é a hora de acabar o culto, eles juntam tudo, põem aqui, ninguém presta atenção, eles terminam de assistir tudo assim, ó. Eu conheço os crentes. São um pedaço. Então vamos lá rapidamente. Vamos lá, menina. Me ajuda aí. Lê comigo. Toda família enfrenta sofrimento. Fala aí comigo. Toda família. Não é só a mulher de Naim que enfrenta dores, que enfrenta o seu sofrimento. Toda família no mundo enfrenta sofrimento. Ela perdeu seu filho, um perdeu o emprego, o outro perdeu saúde, o outro quebrou o brinquedo, o outro está gripado, o outro tem um outro problema. A questão nossa com o sofrimento é que às vezes nós comparamos o sofrimento. Uma pessoa está sofrendo e nos conta o sofrimento dela, a gente fala assim às vezes: isso não é nada comparado com o que eu estou sofrendo. Isso não é nada. Deus não nos chamou para comparar sofrimento, nem para menosprezar o sofrimento de ninguém, porque a Bíblia diz que cada um de nós é que sabe a dor do nosso coração. Então, quando alguém te contar uma dor, mesmo que você ache que é pequena, é a dor da pessoa. Toda a família sofre em Belo Horizonte. E nós devíamos ter um juízo melhor, porque às vezes a gente machuca as pessoas dizendo: está sofrendo porque você não é crente, está sofrendo porque você não é da nossa igreja, está sofrendo porque não entregou a vida a Jesus. Não é assim não, irmãos. Ateus têm câncer, espíritas têm câncer, e gente cheia do Espírito também tem câncer. Porque toda família enfrenta sofrimento. E por que que a gente cresce? A gente cresce por causa que diz Gênesis capítulo 3, explicado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5. Por um só homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte. O dia que nosso pai Adão desobedeceu a Deus, o sofrimento entrou na história humana. Todos nós, nascidos humanos, somos seres que sofrem. Todos nós. Não tem como. E todos nós que aqui estamos tem data de validade. Você só não sabe qual é, até quando, até que dia, eu nem quero saber a minha. Mas no dia que você foi gerado, Jesus carimbou assim, ó, puf, válido até dia tal. E é por isso, preocupado com isso, que o escritor bíblico diz assim: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, porque hoje é o dia da salvação. Mas o escritor bíblico, ainda mais impressionado, ele escreveu assim: agora é o dia da salvação. Você não pode sair desse culto sem reconciliar com Deus. Não pode. Não pode. É agora. É agora que você tem que tomar uma decisão diante de Deus. Mas enquanto vamos pela vida, irmãos, toda a família enfrenta sofrimento. Você devia, e eu, devíamos lembrar disso. Qualquer vizinho, qualquer motorista, qualquer pessoa que vive ao nosso redor está lutando com alguma dor, com alguma tristeza. E aí o resultado é o seguinte, vamos lá? Lê comigo? Mais uma vez? Toda a família, enfrenta dores e emoções negativas. Ô, irmãos, quando eu fiquei viúvo, eu fiquei tão, mas tão chateado com Deus, tão chateado, que um dia eu falei com ele assim: Senhor, não é possível, desculpa a expressão, hein? Mas falei assim com Deus: tanta gente vagabunda nesse mundo, gente imprestável, inclusive na nossa igreja, na igreja que eu sou pastor, tem uma lista aqui, ó, vou ler o nome de todo mundo para o Senhor. Por que que minha mulher que tem que morrer de câncer? E gente, depois que Deus me consolou, fui imprudente, contei isso lá na oitava, que eu fiz essa oração. Quando acabou o culto, irmãos, um grupo de gente foi lá à frente, eu achei que eles tinham gostado do sermão para caramba. Quando eu estiquei a mão, o primeiro deu o tom da conversa. Eu quero saber se meu nome estava naquela lista. Foi, irmão, foi só um desabafo, irmão. Foi só um desabafo, irmão. Foi falta de juízo da minha parte. Toda a família enfrenta dores. Um livro que os irmãos vão ver ali, que me ajudou demais, chama Reconstrua a Sua Vida. Todo ano eu leio esse livro. E esse ano já li e vou ler de novo. Sei de qual, irmãos? Primeiro capítulo: aceite o que você não pode mudar. Tem coisas que você não pode mudar, irmão. Segundo, passe o bálsamo da cura nas suas feridas emocionais. Terceiro, bata a porta na cara da autopiedade. Porque de vez em quando a gente está sofrendo e o povo chega e acaba de arrebentar a gente, que eles falam assim: coitadinho de você. Coitadinho de você. É luta demais. Você já estava melhorando, o cara te joga lá no fundo de novo. Quem já passou por essa? Estava melhorando, o cara falou: coitadinho, você desabou. Quem já passou isso aqui? Deixa eu ver. Aí, é. E se alguém falar: coitadinho, você gostar, você merece. Quando você andar pela vida, lembre-se que todo mundo perto de você tem suas dores, suas lágrimas, sua tristeza, como tinha essa mãe anônima da nossa história bíblica. Mais um, gente, vamos lá? Vamos comigo? Enquanto eu tomo água, você fala alto. Toda família precisa de consolação. Mais uma vez. Toda família precisa de consolação. Quando Jesus disse assim, não chores, eu fiquei pensando, irmãos, você já consolou alguém falando para ele não chorar, especialmente menino? Menino cai, a menina cai, começa a chorar, a gente põe no colo, sabe, pode falar, chora não, meu bem, chora não, meu bem. Chora não, meu bem, chora não. Chora não, meu bem. Já consolou um menino assim? Falando para ele não chorar? É, eu acho que foi a maneira que o Senhor falou com ela. Chora não, menina. Chora não. Deus está te vendo, Deus está te olhando. Toda família precisa de consolação. Aliás, foi nosso Senhor que falou que quando ele fosse mandar o Espírito Santo, ele mandaria quem? Quem que ele mandaria, gente? O Consolador. O Espírito Santo tem mais de 50 nomes na Bíblia. Poderia ter sido chamado o Espírito do Poder, o Espírito da Verdade, o Espírito da Sabedoria, o Espírito do Conhecimento, o Espírito do Discernimento, mas o Senhor diz que vai mandar o Consolador, porque Ele sabe que nós precisamos na vida. A palavra consolação é também a palavra encorajamento. Ele sabe que nós precisamos na vida de coragem todo dia, todo dia. Essa foto me impressiona muito, uma foto que você já viu na internet. A foto de dois angolanos. Você e eu sabemos que no tempo da guerrilha, os rebeldes colocaram minas espalhadas em Angola inteira. E crianças iam brincar, uma bomba explodia, alguns morriam, outros perdiam os olhos, alguns perdiam os membros. E se essa é a história desses dois aí, como é que eles encontraram conforto e coragem para jogar uma bola ainda com suas muletas? Tem gente aqui que tem os dois olhos, as duas pernas, os dois braços, e todo dia acorda reclamando. Todo dia acorda dizendo, ah, lá vou eu de novo para esse trabalho, lá vou eu de novo arrumar esses meninos, lá vou eu de novo ajudar a fazer para a casa, lá vou eu de novo. Você precisa ser consolado. Foi o Senhor quem falou, consolai, consolai o meu povo. Irmãos, nós fizemos uma campanha na nossa igreja que nós queríamos que todo mundo orasse junto. Como é que nós vamos reunir esse povo todo para orar? Então nós fizemos um desafio para o povo nosso lá. Põe seu celular para trocar meio-dia. E onde você estiver, você ora meio-dia. É para orar pela família e para orar pelo avivamento. Irmãos, eu estava fazendo uma compra num supermercado aí da cidade, meio-dia, estava no caixa, ia pagar, o celular tocou. Quando o celular tocou, eu falei para a moça que estava me atendendo, ó, fecha seu caixa aí, porque nós estamos numa campanha lá na minha igreja e a gente tem que fazer uma prece meio-dia, então eu tenho que fazer uma prece aqui agora. Eu vou aproveitar e pôr você na prece, tá bom? Aí então, olho aberto, porque senão o povo vai achar que está acontecendo algum problema. E nós vamos fazer a prece, é rapidinho. Senhor Deus, o Senhor abençoe essa moça, o Senhor está vendo ela, não conheço ela, mas o Senhor podia falar com ela. Talvez ela precisa de um consolo que ela está buscando há muito tempo, uma luta que ela está passando. Talvez ela até ache que o Senhor se esqueceu dela, mas o Senhor está lembrando dela. Abençoa essa moça, Senhor. Aí as lágrimas desceram assim. Aí quando eu falei, amém, ela falou, moço, Deus deve estar pensando em mim mesmo. Eu falei, por quê? Ela disse que eu fui criado numa igreja evangélica, levado por uma avó, mas tem tantos anos eu desviei, casei, problema no casamento, filhos dando problema para mim, e hoje eu acordei cedo tão triste, vim trabalhar, e falei assim, é Deus, você não lembra mais de mim, tive até saudade daquele tempo que eu menino numa igreja, e aí moço, o senhor chega aqui, o senhor reza por mim desse jeito, será que Jesus está pensando em mim? Eu falei, não está pensando, não menino, ele veio te buscar, atrás de você menina. Ele só marcou a hora de eu passar aqui meio-dia, porque ele queria falar contigo, que ele está querendo consolar seu coração. Nós podíamos andar pela cidade consolando as pessoas. Quando uma igreja consola as pessoas, não tem quem não é atraído, gente. Porque nós somos um povo que sofre muito nesse mundo de meu Deus, como diria o sertanejo. Vamos embora mais? Lê comigo. Toda família. Mais uma vez. Esse é um milagre que ninguém orou para ele acontecer. De vez em quando o povo fala assim com a gente: você não tem bênçãos porque você não ora. Você tem que repreender, irmão. Ele tem que repreender mesmo, irmão. Tem que orar, mas como eu falei, tem dia que a gente não dá conta. Essa mulher não dá conta de orar. Seu marido já morreu, seu filho único vai ser enterrado. E eu, gente, fico tão contente, porque tem dia que eu não dou conta de ler a Bíblia. Tem dia que eu não dou conta de orar. Tem dia, já tive dias da minha alma tão angustiada. Mas ainda bem que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda bem, vamos falar comigo, você dá ênfase no meu. O Senhor é o meu pastor. Ainda bem que o meu pastor ora por mim. A Bíblia diz que ele é o nosso intercessor. E quando eu não dou conta, ele dá conta. E quando eu não estou orando, ele está orando. E quando eu não estou vigiando, ele está vigiando. Porque é certo, quem não dorme nem dormita, aquele que te guarda. Porque o Senhor é que é a tua sombra, a tua direita. Nós não damos conta de lutar contra o diabo. Quem dá conta de lutar contra o diabo é o nosso Senhor. Por isso que a Bíblia diz que perto está o Senhor. Jesus só foi a Naim por causa dessa mãe que chora. Só foi a Naim por causa dessa mulher que não está nem crendo que pode acontecer esse milagre na sua vida. Porque toda a família precisa da bondade de nosso Senhor. Mas não é toda a família, toda a igreja. E a igreja só vive por causa da bondade e da compaixão e da misericórdia do Senhor. Vamos andar mais? Lê comigo. Toda família precisa de milagres. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jesus diz que quando a gente fala essas três coisas, nós estamos lembrando que Deus é vivo. E que Abraão, Isaac e Jacó estão na presença do Senhor. Mas eu queria te lembrar outra coisa. Deus do meu pai, Deus do meu avô e Deus do meu bisavô. Você precisa orar para ter histórias de fé na sua casa. Você precisa buscar a Deus para contar para os seus filhos e para a sua geração que o Senhor visitou sua família. Jovem, eu te digo, levanta-te, sua mãe está precisando de um abraço, vamos lá, levanta-te. Eu não sei como é que Jesus falou, irmãos, tem três ressurreições que Jesus fez. A primeira, ele chegou para uma menina de 12 anos e falou com doçura: Talita, cume, menina, levanta. Ele falou com esse rapaz: jovem, levanta. Ele gritou com Lázaro: sai, rapaz. Irmãos queridos, toda família precisa de milagres. Nossa filha Rúbia, filhinha de Cláudia, ela tem uma miopia complicada. Ela chegou, ela tem 20 anos e ela tem mais de 9 graus num olho e mais de outro no olho. E a córnea dela estava rachando. E o médico nos chamou e disse assim: ela corre o risco de ficar cega. Então vocês precisam de fazer um preparo com ela e voltar aqui amanhã, que eu quero ver o que, que aconteceu. Porque só tem em Belo Horizonte quem tem coragem de fazer essa cirurgia. Uma pessoa da minha confiança, que é um laser, é delicadíssimo, ele queima o olho dela. Nós entramos com ela no carro, estavam chorando, e falamos com o Senhor: Senhor, ela é do Senhor, o Senhor toma conta dela, e se o Senhor quiser, dá um toque no olho dela. Fizemos preparos todos que os médicos mandou. No outro dia nós voltamos lá. Quando nós voltamos lá, ele examinou e disse assim: ué, vocês não tiveram paciência de esperar para me encaminhar, não? Vocês já levaram direto. A cirurgia foi feita, mas por um cirurgião tão mão firme, que tem um pingo do laser aqui e um pingo do laser acolá, a córnea dela está perfeita. Louvado seja o nome de Jesus. Mas de vez em quando ele faz umas coisas divertidas. Você sabe, esse tanto de gente aí, a turma namorando. Então, de vez em quando saíamos só nós, eu brincava com os meninos assim: ó, hoje nós vamos comer olhando o lado direito do cardápio. Família pastoral saindo, seis, é punk, não é? O lado direito do cardápio é onde tem o preço, entendeu, né? O cara olha primeiro aqui e olha, depois olha de lá. Nós demos um fora desse na Coreia, irmãos. Nós estávamos sem dinheiro e nós entramos lá, um grupo de pastores, num lugar, não sabia a língua, nem coreano, nem inglês direito, apontamos o preço. O garçom disse: e nós mudo. O garçom mais nervoso ainda. Aí alguém viu aquela confusão, sabia inglês e coreano, perguntou em inglês. Aí nós lá, todo mundo ajudando, falamos: nós queremos comer essa comida. Ele não quer trazer. O cara disse: mas ele não pode trazer, isso aqui é papinha para beber, não pode trazer de jeito nenhum. Então, lá direito, né? Aí um dia, gente, eu falei com os meninos: ó, nós vamos, eu quero que você chame as meninas, arruma todo mundo, que nós vamos sair todo mundo para jantar bacana. E hoje é do lado esquerdo, tudo. E do jeito que quiser. Ô, irmãos, nós estamos no restaurante, parecia a festa da lagarta, que nós estávamos comendo bacana demais. E come isso, come aquilo, e toma suco, e toma isso, e toma aquilo, e vamos que vamos. E às vezes, quando saía só com os meninos, eu falava com eles assim: ó, ninguém peça sobremesa. Tem doce aqui em casa. Ninguém, negócio aqui hoje é... Aí eu falei: ó, hoje tudo liberado, sobremesa, tudo. Aí um dos meus filhos brincou assim: ou o papai endoidou, ou ele ganhou uma oferta sustância demais. E, gente, nós conversamos e comemos, e demos risada, e conversamos e comemos. E depois minha filha Rúbia ainda disse assim: eu ainda quero um sorvete, quero uma água com gás e sorvete. Aí eu pedi o garçom a conta. O garçom chegou e disse: R$15,60. Eu falei: ô, moço, eu sei fazer conta, R$15,60 deve ter sido o sorvete e a água. Ele falou: é isso mesmo. Quando o senhor chegou aqui, com essa turma toda, e fez essa mesona, tinha um homem aqui jantando. E ele falou o seguinte: o senhor conhece essa família? Eu falei: não, não conheço não. Esse é o pastor Jeremias, rapaz, lá da oitava igreja. Que igreja boa, que lugar bom para minha família, é um lugar que o senhor precisa ir, porque o senhor precisa ver o que, que Deus tem abençoado nossa família. Tudo que ele comer aqui hoje eu vou pagar. E ele disse assim: ele saiu mais cedo para o senhor não saber quem era, por isso que o senhor só está pagando o sorvete e a água. Um dos meus filhos me abraçou, me beijou e disse: é, paizão, vou andar com Jesus mesmo. Toda família precisa de histórias de que Deus abençoou. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você precisa levantar de madrugada, buscar a Deus quando ninguém está vendo, falar com o Senhor para que Ele veja seu coração, nos dias que você é jovem, lutar com Deus e prevalecer. Vamos embora que o relógio está correndo. Lê comigo. Toda família. E Jesus restituiu o rapaz à sua mãe. Ela achou que nunca mais ia abraçar esse filho. Nunca mais ia ter um abraço gostoso nessa família. E Jesus fez a mãe abraçar esse filho de novo. Talvez o abraço está meio sumido da sua família. Está meio sumido. Está meio sumido o abraço. O beijo, a palavra doce. Anda meio sumida lá. Queria falar com os casais casados, é claro. Um livro que vocês precisavam ler é esse aqui, ó, Entre Lençóis. Mulherada no Brasil está muito entusiasmada com 50 tons de cinza, mas esse é muito melhor. E não precisa nem comprar chicote, nem algema. Esse livro aqui, gente, olha, mais de 600 casais da nossa igreja já adquiriram esse livro. Um livro sensacional para o casal restaurar esse afeto e rasgado sobre a sexualidade. Casal, casado. Mas precisa restaurar de novo o abraço na igreja, o carinho na igreja. Tem gente difícil de abraçar, fala sério, na família. É uma turma difícil. Agora veja você, há famílias que tem gente brigada, não conversa. Não conversa, as cunhadas brigaram. Ô menina, mãe não entra em briga de menino, entendeu? Menino de 2 anos está brigando, só entra se um estiver quase matando o outro. Fora disso, você fica de longe. Porque a mãe entra na briga e fala assim, você não conversa mais com ele. Depois o menino fala, mas mãe, é meu amigo, mãe. Aí briga com a outra mulher, à toa, as duas ficam inimigas e os meninos mandam um ao outro. Que confusão, que bobagem é essa? Ah, você diz assim, nunca me ligou, eu também não ligo. Você devia fazer um movimento de reconciliação. Você devia fazer um movimento. Você não devia deixar a morte continuar presente nesse relacionamento. Há irmãos que brigaram com irmãos de outra igreja, nunca mais conversaram. Houve um tempo, gente, que o povo achava que era espiritualidade demais falar em língua. Então, se não falava em língua, não é crente. Outros achavam que era espiritualidade demais cantar só hinos. Outros achavam que era espiritualidade demais a gente pular. Outros achavam que era espiritualidade demais ficar quietinho. Esses estereótipos, irmãos, não tem nada a ver. Permanece a fé, a esperança e o amor. É esses que vão ficar. O resto tudo é perfumaria. Tudo perfumaria, irmãos. Tudo. Você precisa voltar a dar um abraço com quem, hein? Você precisa reconciliar com quem? Talvez você tenha que sair desse culto e dar um telefonemazinho. E só dizer assim, oi, gente boa. Vamos terminar. Leia comigo. Toda família. Fala mais uma vez. Muitos dos irmãos só estão aqui porque um dia pastor Sóstenes e pastora Dani espalharam a fama de Jesus. Aí essa verdade chegou no seu coração, sua vida mudou, sua família mudou, um milagre aconteceu, Deus fez uma coisa maravilhosa na sua vida. Eu acho que foi essa mãe que começou a falar. Você precisa ver, meu menino estava morto. O choro nunca mais ia acabar, mas aí veio o rabino, veio Deus. Tem 300-400 anos que a gente não ouvia nada disso, e o povo diz assim, Deus visitou o seu povo. Essa frase, Deus visitou o seu povo, é uma frase que identifica que as promessas do Velho Testamento estão em curso, o Messias chegou. Espalha a fama de Jesus por onde você for. Quando você espalha a fama de Jesus, a esperança chega. Quando você fala espalha a fama de Jesus, milagres acontecem. Eu tenho um amigo no Espírito Santo que é dono de um restaurante lá, o Curuca, lá no Meiaípe. Peixada gostosa e cara demais. Não é? Ele é meu amigo de muitos anos, todo mês, ele manda buscar aqui 200, 300 CDs de mensagem, E eu fiquei encucado um dia, fui lá, passar uns 3 dias lá no hotel dele com Claudinha, e ele falou comigo: ô pastorzão, tem um amigo meu aqui de uma igreja batista que queria que o senhor fosse pregar lá. O senhor pode ir lá pregar? Claro, vou lá pregar. Eu falei: me satisfaz uma curiosidade, para que aquele tanto de CD? Ele disse: ah, é porque é o seguinte, ele, um empresário muito rico, de ônibus, de onde ele está até o centro de Guarapari, 30 minutos, então ele enche uma mochila com CDs, livros, gosta demais de pastor Hernandes, leva lá os livros do pastor Hernandes, aí ele chega e entrega as pessoas na praia, às vezes passa num escritório e joga debaixo das lojas do escritório um CD, e de vez em quando ele vai aí 5 horas da tarde, e antes do povo sair do serviço, coloca no para-brisa dos carros. Eu entrei para pregar nessa igreja batista, aí tinha, eu sempre levo esses livros, porque as duas razões, às vezes a pessoa quer aprender mais, às vezes, e a outra razão é que eu tenho uns projetos missionários que a igreja normalmente não investe neles. Por exemplo, eu quero dar uma oferta para uma esposa de missionário torrar no shopping. Ou você acha que esposa de missionário não gosta de um sapato vermelho, aquele salto alto? Ela só gosta de comprar a Bíblia, de um perfume caro. Então eu quero dar para essa mulher, já dei para algumas delas, ó, R$1.000 para você torrar no shopping, não compra uma Bíblia, eu estou mandando 1.100 já com o dízimo, para torrar. Se eu falar com qualquer liderança de igreja, eu quero que dê uma oferta para uma missionária torrar no shopping, mas eles não dão de jeito nenhum, dão para comprar a Bíblia, mas para fazer isso não dá não. Bom, parênteses, fechou. Quando eu estou lá perto da... ele falou comigo assim: pastorzão, fica lá, às vezes alguém quer que o senhor assina um livro. Quando eu estou lá, um homem chegou e me cumprimentou e disse assim: não falei com você? Era a voz do CD, aquele homem do CD, a voz dele, a foto, é ele mesmo. Eu falei: que história é essa? Ele falou: eu e minha mulher estava separando um do outro, e nós estávamos brigando demais, eu trabalho como pedreiro aqui. Aí quando eu estava indo embora, nós já estávamos decidido que ia acabar com aquilo. Quando eu cheguei lá, estava lá um CD escrito Os Destruidores da Família e do Casamento. Eu fui para casa rindo, para casa ouvindo. Eu tanto ria quanto chorava. Quando cheguei lá, minha mulher nem estava conversando comigo, eu falei: ó, não fala nada não, senta aí que nós vamos ouvir um negócio aqui. Ela não queria ouvir, não, senta aí, escuta, depois nós conversamos. E nós começamos a ouvir. Nós já ouvimos essa mensagem do show mais de 20 vezes. Nós sabemos a voz do Senhor, e nós decidimos o seguinte: nós vamos virar crente, nós vamos procurar uma igreja, e nós encontramos essa igreja aqui. Quando o Senhor começou a falar, eu falei com a mulher: é a voz do homem. Aí ele disse assim: quem será o anjo que pôs isso lá no meu para-brisa? Eu falei: ó, os anjos nem sempre Deus mostra, mas eu queria apresentar o Senhor o anjo, é esse aqui, ó. Espalhe a fama de Jesus. Quando você espalha a fama de Jesus, a esperança chega nas famílias. E eu queria terminar com essa história que honra nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, gente boa, eu vim para Belo Horizonte com 14 anos de idade, porque um tio espírita, adorador dos Exus, foi lá em Janaúba. Ele foi lá e naqueles dias, meu irmão mais velho falou com minha mãe assim: nós éramos 10 filhos, precisa de estudar ao menos um, mãe, não tem escola em Janaúba, tem que mandar um para estudar em Belo Horizonte. E minha mãe disse: mas como? Meu tio, que anos não via minha mãe, foi em Janaúba passear, ouviu essa conversa e falou: manda esse menino para Belo Horizonte, que ele fica lá na minha casa, eu garanto um lugar para ele dormir, e ele trabalha, e estuda. Tizé. Vim morar com Tizé, cheguei aqui com 14 anos, e Tizé, casado com tia Marlene, passado muitos anos, eu já saí de lá, tia Marlene veio a se converter, Tizé continuava adorando os Exus, teve 3 filhas e 1 filho, Minha tia converteu numa igreja pentecostal que eles ensinaram a Bíblia errado para ela. Disseram para ela o seguinte: você é de Deus, seu marido é do capeta. Quem é de Deus e o marido é do capeta não pode ter sexo, então tem que parar. Acabou o casamento. Meu tio arrumou outra mulher, porque ele era um homem forte. E minha tia Marlene, depois ficou idosa, ficou cega. Mas, gente, poucas vezes eu vi os dons espirituais tão bonitos numa pessoa. Eu ia lá visitar minha tia, quando eu entrava assim, ela já cega, ela dizia: meu filho, gostei dessa blusa floral sua. Você está muito bonito nessa blusa. Jesus falou comigo ontem que você vinha me visitar hoje e vinha com a blusa, e descrevi a blusa toda que eu estava com ela. Aí ela falava assim, às vezes eu estava passando um problema, eu falava: ó, ontem eles te ofenderam com a palavra assim, você não fica guardando isso no coração não, meu filho. Tia Marlene, ela que me contou isso do meu tizé. Tia Marlene faleceu, tizé continuou servindo os Exus. Tinha lá no bairro Santa Terezinha, na entrada da casa dele, uma casa assim, ó, cheia de imagens dos Exus, porque os demônios falaram com ele no terreiro de Macumba, que todo mundo que entrasse na casa dele tinha que bater continência para ele. Minhas primas, por causa dessa ruptura com minha tia, minhas primas casaram-se e tiveram uma amargura grande pela nova esposa do meu tio. 15 anos sem visitar meu tio na casa dele. Um dia meu primo, que ainda não se converteu, Zé Antônio, estou orando por ele, o Zé Antônio falou: ó, vocês são crentes, fica com esse negócio aí com a mulher de meu pai. O médico falou que o papai vai morrer dentro de uma semana ou um mês, porque o coração dele pifou. Papai não aguenta levantar da cama, não aguenta ir no banheiro sozinho. Então eu acho que vocês dizem, se vocês quiserem ver o papai vivo, vai lá. Minhas primas morando lá no bairro Tupi. E minhas primas frequentando a igreja mundial aqui, gente, no centro da cidade. Aí, um dia, chega lá, bate palma na casa do meu tio, minhas três primas. E a mulher dele assustou demais. O que que essas meninas vieram fazer aqui? Ela disse: nós não viemos brigar não, Viemos aqui ver o papai. Aí chegou, falou: ô papai, nós pedimos perdão ao senhor, pediu perdão, dona Sueli. E aí encheram a mão de óleo e passaram óleo na cabeça do meu tio, passaram óleo no peito e nas pernas, e começaram a repreender tudo quanto é demônio, que ela sabia os nomes, e o que elas não sabiam também, e fogo no capeta, e fogo no espírito de morte, e fogo para lá, e fogo para cá. E meu tio, aquilo. Minhas primas foram embora. No outro dia cedo, meu tio falou assim, ele não estava nem comendo, falou: eu quero ir no banheiro, e quero um mingau, e um café com pão, com manteiga. A mulher dele falou: Zé, não, você não pode não. Não, estou sentindo bem. Levantou sozinho: não pode não, senão você vai cair e morrer. Não, não estou sentindo bem. Não apoia em mim. Aí ele foi apoiando nela, foi ao banheiro, voltou, tomou o mingau. Na hora do almoço, ele falou: eu quero um bife. Zé, pelo amor de Deus, não pode de jeito nenhum, Zé. Não pode, você comer o bife, você vai acabar de morrer hoje. Não, estou sentindo força. E meu tio foi fortalecendo. Foi fortalecendo. Passado uns 2 meses, ele ligou para as meninas dizendo: eu quero ir lá naquela igreja, agradecer. Aí eles estavam lá na campanha, a porta da vitória. Tinha uma porta assim, irmãos, e o cara tinha que passar para declarar a vitória. E meu tio foi lá. Quando meu tio foi dar a pernada lá, travou, ficou duro, nem para frente, nem para trás, e nem para frente, deu a passada. Minhas primas começaram a orar, dizendo: pai, são os bichos, são os demônios, está repreendido, vai, pai, em nome de Jesus, meu tio passou. Quando meu tio passou, ele tinha uma dor na coluna, aqui no sarado. A perna cresceu. Aleluia. Meu tio ficou curado. O Espírito Santo entrou nele. Nasceu de novo. Louvado seja Deus. José voltou para casa, chegou lá na frente da casinha de Jesus e falaram com eles: ó, quero saber de vocês mais não. A vida inteira vocês me enganaram. Vocês dizem que a força estava com vocês, estava com vocês, não. A força está com Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu falei: Tizé, que dia que o senhor vai quebrar aquela casa lá? Ele falou: vou quebrar no dia tal, porque o povo está jejuando para quebrar, para não ter retaliação. Eu falei: o senhor me chama que eu quero ir lá. Mas eu estava, no dia que foi quebrar, eu estava numa conferência, mas meu irmão Carlos Joel, que é um presbítero da igreja, foi lá com a marreta na mão também, para... Espalhe a fama de Jesus. Espalhe a fama de Jesus. Quando você espalha a fama de Jesus, a vida chega em muita gente. Parabéns pelos 9 anos, meus irmãos. Continue espalhando a fama de Jesus. Porque onde esse nome chega, esse nome dá conforto, esse nome é poderoso. Esse nome te defende, esse nome é maravilhoso. Não há outro nome igual ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ter 3 orações breves. Primeiro, talvez você precise... Vamos ficar em pé todo mundo? Talvez hoje é um dia que você precisa de uma cura para o seu coração. Uma dor sofrida de tantos anos que não sara, ou de hoje. Então, se você tiver a liberdade, vem aqui na frente para a gente orar. Oh Deus, preciso que o Senhor sara meu coração. Preciso que o Senhor me visite, Deus. Então, você sai do seu lugar, vem aqui, para a gente orar juntos. Às vezes é uma mágoa que ficou na alma da gente. Tantos anos machucando a alma da gente. Às vezes perder um filho, uma filha. Sua cabeça entende tudo, mas sua alma está muito sofrida. Vamos pedir ao Senhor. Ele que consola o nosso coração. Você podia vir aqui agora para a gente orar. Jesus vivo, que foi Anaim, vem aqui. Segunda oração que nós vamos fazer, onde você estiver, abraça você mesmo assim. Enquanto você abraça você, você ora para Jesus abraçar sua família. Abraça minha família, Senhor. Traz saúde para minha família, Senhor. Restaura, Senhor, afetos, carinhos na minha família. Senhor, louvado seja o teu nome. Minha terceira oração. Você que hoje precisa se reconciliar com Jesus, está aqui presente? Você podia sair do seu lugar e vir aqui. Se você não veio ainda, eu preciso me reconciliar com Deus hoje. Hoje. Preciso me reconciliar com Deus hoje. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. E pedimos que o Senhor abrace nossa família, Senhor. Abrace os que são difíceis de abraçar na nossa família. Senhor, restaura nossa alma. Uma dor que lateja há muitos anos, Senhor. Em nome de Jesus, estou pedindo, Senhor, aquela unção de consolação e de cura venha sobre os nossos corações. Uma rejeição antiga que fere nossa alma. Senhor, Tu és o Deus que restaura nossa alma. Bendito seja o Teu nome. Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, Senhor. Abençoa esse povo amado. Guia a gente nessa cidade, para que essa igreja continue sendo a boca, as mãos, os braços, a voz de Jesus, que consola o aflito, Deus. Visita com a tua bênção, com a tua graça, por amor do nome do Senhor. Senhor, que a fama de Jesus seja espalhada nessa cidade, em Belo Horizonte, na Bahia, no Brasil inteiro, entre as nações da terra. Que a fama de Jesus seja espalhada, Senhor. E que esse nome seja invocado por famílias que ainda não te invocaram. E que o Senhor use essa amada igreja. Que o décimo ano dessa igreja, daqui um ano, Senhor, que se conte as maravilhas, porque essa igreja espalhou a fama de Jesus. Continua abençoando o pastor Sóstenes, enchendo de fé do Espírito Santo, dando aquela alegria, aquele amor na sua família. Pedimos, Jesus, uma bênção renovada sobre esse ministério aqui, Senhor, por amor do teu nome. E que a bênção do Senhor seja vista assim, inequívoca na vida dele. Que o progresso dele seja manifesto diante de todo mundo nessa cidade, por causa do favor do Senhor. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Cante ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso.